essa garota é papo firme. É papo firme. É papo firme. Ela é mesmo avançada e só dirige em disparada. Gosta de tudo que eu falo, gosta de gíria e muito embalo. Ela adora uma praia e só anda de mini saia. Está por dentro de tudo e só namora se o cara é cabeludo. Essa garota é papo firme. Papo firme é papo firme. É papo firme. Se alguém diz que ela está errada, ela dá bronca, fica zangada, manda tudo pro inferno e diz que hoje isso é moderno. É papo firme. Ela é mesmo avançada e só dirige em disparada. Gosta de tudo que eu falo, gosta de gíria e muito embalo. Ela adora uma praia e só anda de mini saia. Dentro de tudo e só namora se o cara é cabeludo. Essa garota é papo firme. É papo firme. É papo firme. Se alguém diz que ela está errada, ela dá bronca, fica zangada e manda tudo pro inferno e diz que hoje isso é moderno. Essa garota é papo firme. É papo firme. É papo firme. Essa garota é papo firme. É papo firme. É papo firme. Ela é uma brava, mora.